alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Olá, menina! Olá, menino! Olá, meus amigos! Olá, gente boa, gente querida! Opa, tô aí! Cheguei! Tô que tô, menino! A partir de agora, Maurício Fares aí no seu rádio, no seu computador, levando o nosso encontro. Eita! Prepare-se, porque agora aqui a tristeza já viu, né? É hora de mandar ela caçar o rumo dela, porque aqui tristeza não. Sai fora! Show, show, show! Aqui só alegria, é só alegria, é coisa boa. Mas olha, pra você que está aí em qualquer parte, eu não quero, não importa se está no sul, no norte, de leste, oeste, no Oiapoque, no Chuí, o que importa é que nós estamos juntos e a nossa amizade é aquela coisa bonita, gostosa, não é? Então, pra você, meu amigo, minha amiga, um beijo, e tudo de bom, felicidade. Espero que curtam bastante o nosso programa de hoje, viu? Daqui um pouquinho eu trago aí, eu digo a carta de destaque, quem é que nós vamos atender. Nem ouvi ainda. E também muita música bonita, igual essa que eu trago aqui para começar o programa. Emílio e Eduardo, Bate Coração. Eita, roda lá, meninão. Tava muito louco, muito apaixonado. O corpo tava quente, o coração tava suando. Eu fiquei observando, pouco a pouco fui chegando. A coragem aumentando, ela tava me olhando. O coração não aguentou. Foi um veneno que espalhou no corpo inteiro. Foi um fogo no celeiro, correria, desespero. Bagunçou o meu terreiro, fez espinho de coqueiro. Quando veja, espinhou. Bati, bati, bati, feito um tambor de olodum. Bati, bati, bati com a força do amor. Bati, bati, bati, é paixão número um. Bati, coração, bati com a força do tambor. Bati, bati, bati, feito um tambor de olodum. Bati, bati, bati com a força do amor. Bati, bati, bati, é paixão número um. Bate coração, bate com a força do tambor. Eu tava muito louco, muito apaixonado. O corpo tava quente, o coração tava suando. Eu fiquei observando, pouco a pouco fui chegando. A coragem aumentando, ela tava me olhando. O coração não aguentou. Foi um veneno que espalhou no corpo inteiro. Foi um fogo no celeiro, correria, desespero. Bagunçou o meu terreiro, feito espinho de coqueiro. Quando veja, espinhou. Bati, bati, bati, feito um tambor de olodum. Bati, bati, bati com a força do amor. Bate, bate, é paixão número um. Bate coração, bate com a força do tambor. Bate, bate, bate, feito um tambor de olodum. Bate, bate, bate com a força do amor. Bate, bate, bate, é paixão número um. Bate coração, bate com a força do tambor. Aí, eu tava falando da carta, só que eu nem havia olhado, mas agora eu peguei aqui. É a carta do homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Que isso, menino? Homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Sei lá o que quer dizer esse pseudônimo. É bom, já que nós vamos saber o que é que ele tá querendo dizer com isso aí, né? daqui um pouquinho. Então, fique atento, fique ligado, que é já mesmo que eu vou trazer essa história aí pra você. A carta do homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Legal, legal. Mas e aí, você também quer participar? Você sabe como é que faz, não é? Ou ainda não? É, porque tem muita gente, muitas emissoras de rádio que estão começando agora a retransmitir o nosso programa. Então muitas pessoas ainda não têm aí a noção, a ideia, como é que eles devem fazer para participar do programa, para mandar cartinha, para poder mandar aqui o seu pedido musical. Então você tem duas formas. Através do site www.radioestudiobrasil.com.br, anotou? www.radioestudiobrasil.com.br. O CEP, lá tem um quadrinho contato e você clica naquele quadrinho e vai aparecer então uma página para você mandar o recado para o programa que você quiser da Rádio Estúdio Brasil, viu? E a outra forma é através da nossa caixa postal. Você entra na caixa postal 0633, CEP 71749, Brasília, Distrito Federal, tracinho 970, perdão, tinha repetido tudo. Você escreve o nome do programa que você quer, vamos dizer, programa Maurício Fares, caixa postal 0633, o CEP é 71749, tracinho 970, Brasília, Distrito Federal. Aí você manda sua cartinha através dessa caixa postal e nós vamos te atender com todo prazer, falou? Legal, legal. E olha, rapaz, quem vem aí pra cantar agora? Morris Albert, Feelings, roda, menino. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Again in my heart. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Ah, no programa passado eu tava falando aqui de provérbios, né, que a gente está acostumado a ouvir e que depois mandaram aqui corrigindo esses provérbios. Tem mais alguns no programa de hoje. Eu não sei nem onde foi que eu parei. Aquele gato escaldado tem medo de água fria. Isso aí eu já falei, né? Aí aqui o provérbio corrigido diz, morre. É. Agora, quem espera, alcança. Não, aqui fica de saco cheio. Esse aí também eu já li. Quando um não quer, o que que acontece? Quando não quer, o provérbio correto seria o quê? Quando um não quer, dois não brigam, não é isso? Mas só que o provérbio corrigido é o seguinte, quando um não quer, o outro insiste até dar certo. Será? Agora aqui, ó, outro que tenho certeza você conhece bem mesmo. Os últimos serão o quê? Os últimos serão os primeiros, não é? Mas está aqui, corrigindo o provérbio, os últimos serão os desclassificados. Prepare-se, que ainda tem mais, viu? Tem mais, daqui um pouquinho eu trago mais aí pra vocês. Agora eu vou trazer aí uma dobradinha, o Maurício Fares vai cantar o Cachorro Doido e depois, Gustavo Lima, Assino com X. Roda as duas aí, menino, roda, roda. Ai, ai, ai, um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Cachorro doido que é danado por linguiça. Late muito, senhorista, quando quer morder alguém. Um certo dia, esse cachorro danado entrou num supermercado e mordeu pra mais de 100. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Cachorro doido que é danado por linguiça. Late muito, senhorista, quando quer morder alguém. Um certo dia, esse cachorro danado entrou no supermercado e mordeu pra mais de 100. Ai, ai, ai. Cuidado, crianças, olha o cachorro doido aí, ui, hein? Oi. Ai, ai, ai. Eu só sei que está doendo. Ui, ui, ui. Está doendo pra valer. Ai, ai, ai. Um cachorro me mordeu. Ui, ui, ui. Onde foi, não vou dizer. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Tô preso no quarto com grades de aço. Estão dizendo que matei por amor. Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou. Me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo. Minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro. Tenho nenhuma resposta. pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Perdi o sentido de tudo, minha mente está apagada. Hoje é o dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Ai, ai, ai. Eu tô. Cada hora que eu leio aqui esses provérbios corrigidos, eu começo a rir mais e mais, viu? Olha só, mais aqui alguns, ó. É, os, não, esse aqui eu já li. Há males que vêm, o que que é? Como é que seria o provérbio correto? Há males que vêm para o bem, não é isso? Mas o provérbio corrigido é o seguinte: há males que vêm para acabar de arrebentar com tudo. Olha, se Maomé não vai à montanha, então o que que acontece? A montanha vai para Maomé, não é? Seria esse o provérbio. Mas aqui, se Maomé não vai à montanha, é porque ele foi para a praia. Ai, ai, ai. É danado, viu? É só quem não tem o que fazer mesmo para ficar inventando essas coisas e ficar postando aqui na internet, no Facebook. Adriana vai cantar agora. Viver é ter você para mim. Ô, música tá danada. Essa aqui é danada de bonita, hein? Então roda lá, Adriana, menino. Roda, roda. Me deixa ser feliz.

Agora eu vou rodar Golden Boys, Alguém na Multidão. Eita, roda lá, meninão. Vamos nessa. Se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu, pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém. Tem sido mal pra você, e o destino ingrato lhe faz padecer. Não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém. Algumas sugestões aí para você viver bem, para que você tenha um bom dia, para que você viva em paz com a sua própria consciência. Aí, para os seus inimigos, dê o perdão. Isso aí vai te fazer um bem danado, pode ter certeza que vai. Para um oponente, quer dizer, um rival, dê a tolerância. Para um amigo, dê a lealdade. Para um cliente, dê serviço, né? E para tudo, caridade. Para uma criança, dê bons exemplos. Para você, dê respeito. E para Deus, dê oração. São sugestões simplesinhas, mas que com certeza vão te fazer ficar muito bem, vão te fazer viver muito bem, vão te fazer sentir bem, em paz com a sua própria consciência. É ou não é uma verdade? Claro que é. Mas, gente, vamos trazer mais uma música. Ih, rapaz, tá quase na hora da carta de destaque. Nem falei mais qual é a carta de destaque de hoje, né? É carta do homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Já, já você vai conhecer a história desse rapaz, menino. Mas agora vamos trazer o Bill Medley pra cantar. He Ain't Have Has My Brother. Essa música é linda, linda, linda. Roda, menino, roda. Thank you. my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, minha gente, eu acho que agora nós vamos ter que ir para a carta de... Não, ainda tem mais uma música para rodar, rapaz, é mesmo. Ainda tem a Márcia Ferreira aí com um erro meu, já que é a música da Márcia Ferreira. Vai pro meu amigo Clodoaldo Dantas, lá de Fortaleza, no Ceará. Alô, Clodoaldo! Você que é fã da Márcia Ferreira e toda a família Dantas, não é? E ainda, todos os fãs da Márcia Ferreira, pra vocês, essa música eu adoro. Um erro meu, Márcia Ferreira canta. Vamos lá, roda menino! A pior coisa que eu já ouvi foi você falar que tinha namorada. Quando convidei você para sair, você me falou que era uma mancada. Quebrei a cara na primeira tentativa e saí desiludida sem saber o que falar. Eu esperava qualquer coisa nesse mundo, porém nunca imaginei que você fosse me negar. Uma noite de prazer, sem ninguém para nos olhar. Eu e você, dois apaixonados, sendo vigiados só pelo luar. Uma noite de prazer, sem ninguém. você era o meu céu. Pois eu já estava até sonhando em querer provar os seus lábios de mel. Fiquei sentada a noite toda em minha sala. Foi um chá de solidão que eu tomei para aprender que todo encontro tem que ser de cara a cara, frente a frente, olho a olho, o coração tem que bater. Sendo vigiados só pelo luar. Uma noite de prazer, sem ninguém para nos olhar. Eu e você, dois apaixonados, sendo vigiados só pelo luar. Uma noite de prazer, sem ninguém para nos olhar. Eu e você. É, agora. Agora só nos resta chamar a vinhetinha aí da carta de destaque, não é isso? Então, menino, carca o dedo aí, solta a vinheta. Vamos lá para a nossa carta de destaque de hoje. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Rapaz, a historinha de hoje é danada. É a carta do homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Olha só o que, que ele escreveu aqui para mim. Maurício Fares, como é que vai? Tudo bem? Ah, comigo está tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou um homem paraplégico. Eu ando de cadeira de rodas. Tudo foi em consequência de um acidente de carro. Eu estava de carona no carro de um amigo e estávamos indo para a Baixada Santista, quando ele perdeu o controle da direção e o carro capotou várias vezes. Eu tinha acabado de tirar o cinto de segurança para pegar minha bolsa com documentos que estavam no banco traseiro e acabei esquecendo de afivelar de novo o cinto. O destino parece que gosta de brincar com a gente, não é, Maurício? É, porque foi só eu tirar o cinto para acontecer a tragédia. Meu amigo não teve nenhum ferimento, mas eu tive fratura na coluna e por essa razão eu fiquei paraplégico. Eu fiquei sem o movimento das pernas, mas o restante do corpo, Maurício, funciona normalmente, inclusive o órgão sexual. Ih, agora eu tô... Aí, já comecei a entender o porquê desse fissurado aí no seu nick, viu? Já comecei a entender. Maurício, todos os dias eu desço do apartamento em que moro para tomar sol ou respirar. Eu desço sozinho na minha cadeira de rodas, eu moro num décimo andar. Quase que todas as vezes que entro no elevador, uma mulher linda, que é minha vizinha, entra também. A gente não se falava, não se conhecia, nem se falava. Mas com o correr do tempo, né, de tanto vai e vem pelo elevador e tal, fomos ficando mais amigos. E aí então ela me contou que era casada, mas que não vivia bem com o marido porque ele era muito bruto e que a maltratava. Muitas vezes ela era obrigada, mesmo contra a vontade, a fazer sexo com ele. Ela me contava isso com muita naturalidade. E quando o elevador chegava embaixo, ela me ajudava a sair com a cadeira de rodas, me empurrava até a calçada ou até o local que eu queria ficar. Olha, Maurício, eu vi o marido dela umas duas ou três vezes apenas. E ele parece ser mesmo um tipo muito bruto. Ele apenas balançou a cabeça quando me viu, mas não falou uma palavra, não deu um cumprimento sequer. Mas acontece, Maurício, que do meu quarto eu ouço praticamente tudo que se passa no apartamento deles. E chego a ouvir a hora que eles estão transando. Isso me dá um desespero danado, porque eu fico excitado. E a vontade é que fosse eu no lugar do cara a fazer amor com ela. Olha, irmão, já não estou mais conseguindo segurar a barra. E eu acho que vou acabar falando para ela do meu sentimento e do meu desejo por ela. Você acha isso certo, Maurício? Ou eu devo continuar calado e sofrendo solitário? Me diga o que devo fazer, Maurício. Agradece o homem apaixonado e fissurado de algum lugar. Olha, meu amigo, presta atenção, rapaz. O destino prega inúmeras peças na gente e você foi vítima dele, né? Que falta de sorte. Justo no momento que você tirou o cinto, foi acontecer a tragédia. Mas é isso, né? É assim mesmo, as tragédias não avisam quando vão acontecer. quanto ao teu caso aí de ver a sua vizinha todos os dias e vocês terem se tornado confidentes, acabou gerando um tipo de problema, porque você está se apegando de forma exagerada a uma mulher comprometida, e isso é um perigo danado. Até porque o marido dela, como você mesmo disse, é um tipo que parece ser muito bruto, não é? Então, olha, pensa bem que você pode estar entrando no rabo foguete. Outra coisa, meu amigo, você pode até não gostar do que eu vou te falar. Mas sabe o que que é? É que a maioria das pessoas, quando vê alguém em uma cadeira de rodas, porque é paraplégico, o primeiro pensamento que vem à cabeça é que seja uma pessoa que perdeu o movimento de tudo, inclusive da função sexual. Talvez essa mulher, por ter pensado exatamente dessa forma, é que tenha sido assim, tenha feito essas confidências muito íntimas para você. E com isso aí você ficou achando que ela está, né, se abrindo, como se te dando uma brecha, uma abertura para você se aproximar dela, e você fica aí cheio de desejos, né? Olha, não é por aí não, rapaz. Cuidado. Eu sei que isso aí pode até estar te machucando, eu ficar falando que é o que é, mas isso aí é o que todas as pessoas pensam. Eu mesmo, rapaz, não vou te negar não. Eu, quando vejo alguém numa cadeira de rodas, muitas vezes eu já fico imaginando, coitado, perdeu o movimento das pernas, perdeu o movimento tal, já não tem mais ele. Então a gente já pensa que a pessoa se tornou impotente também. E aí, por isso que deu mais esse... deu essa confiança a mais para ela poder fazer confidências para você. Agora, se você não chegou a comentar isso com ela, que você ainda viriu, é bom que você comente, né? É bom que você comente, porque isso aí pode acabar causando um medo muito grande a ela, e até a amizade de vocês pode se acabar. Vá com calma, porque o santo é de barro, meu amigo. Eu acho que você tem que pensar direitinho, que a gente não pode fazer as coisas de uma forma precipitada, né? E a gente tem que pensar principalmente na segurança. Não é porque você está numa cadeira de rodas que você está aí isento de um problema com o marido dela. Se ele vier descobrir que você está dando em cima da mulher dele, o cara não vai respeitar muito isso não, viu? Então, pensa muito bem. Veja aí o que que é melhor para sua integridade, para sua segurança. E, né, você sabe que tem outras formas de você de você satisfazer o seu desejo. Tem outras formas de você se autorrealizar sem necessidade de ficar aí correndo esse risco todo, tá certo? Vamos com calma. E tem, olha, já que você é viril, já que você não perdeu a sua potência, a sua sexualidade, arranja uma mulher, arranja uma pessoa que queira ficar com você, né? Você tem... Isso aí não vai te impedir nada de conseguir realizar os seus desejos e o seu sonho principalmente, viu? Boa sorte, meu amigo. E cuidado com o que você está fazendo, tá? Você está dizendo que quando escuta os dois aí no quarto, né? Na hora do bem bom deles aí, você fica numa ânsia danada. Então eu vou aumentar mais ainda essa sua fissura, viu? Christian Ralph canta Noite de Tortura. Oh, desculpa, não tô rindo, mas não é de você não, viu? Eu tô rindo é porque eu tô fazendo uma colocação, colocando uma música que vai exatamente te mexer mais ainda com você. Então roda lá, Noite de Tortura, Christian Ralph. Também sozinha, feito eu, perdido num canto. Você não sabe, mas conheço sua vida. Eu sei de tudo. Até parece que sinto seu cheiro e o desejo se afossa de mim. Eu pego esta mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, ai, ai, sofro e choro, mas não me arrependo do que passo agora, pois sei que um dia vai chegar a hora que nos meus braços você vai dormir. Jamais fugirá dos meus braços. Ai, ai, ai, coração que sofre, dilacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, ai, ai, sofro e choro, mas não me arrependo do que passo agora, pois sei que um dia vai chegar a hora que nos meus braços você vai dormir. Bom, minha gente, agora eu vou-me embora. Mas tem nada não, a gente se vê no próximo programa, claro, não é? Então fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, menina. Beijão, espero que você tenha gostado mais desse programa. E a gente está aí preparando o próximo com muita alegria, viu? Meu amigo, um abraço para você, ó. Felicidades, um chute na canela também, viu? Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.